stop whatever it is you're doing to me. As long as you don't stop whatever it is you're doing to me. As long as you don't. Eu te falei que eu queria ver a sua beleza à luz do luar. E vem na mente eu e você. Ser alegria, quero chuva pra diluir fantasia. Quero você linda ao meu lado sorrindo. Quero escrever tudo que vejo, que sinto. Quero você, uma cabana bacana, lareira no frio e nossa cama proclama noites de amor, dias de paz e fartura. Quero você pra me trazer a doçura. Você é minha flor que necessita de luz, a minha lua crescente, o meu cruzeiro do sul. Meu amanhecer, o nascer da lua, minha fuga, a nossa doce mistura que me seduz naquele cheiro envolvente. Quando a semente germina, cresce dizendo: o que sente, o que sente, o que sente. Cresce dizendo que sente. Eu te falei que eu queria ver a sua beleza à luz do luar. E vem na mente eu e você. Na cabeça, tipo meu boné, minha amiga, minha parceira, guerreira de fé. Eu e você somos um só, alma gêmea. O sol, a lua, o mar e as estrelas. Nem a distância consegue impedir. Eu fecho meus olhos e consigo te sentir como ghost. Nosso amor é além dessa vida. Se não for nessa, eu prometo que eu volto, querida. Quantas vezes sou preciso pra provar o que sinto? Que meu amor é sincero e que não minto. Eu quero te encontrar quando da rua voltar. Ver TV agarradinho, nossa foto na sala estar. 20, 30 anos depois, que bonitinho. Eu, você e o mapa de netinho. Vem com teu nego, não faz bico, eu tô chamando. Azar de quem perdeu, porque agora eu tô no comando. Não fica braba com meu jeito, ogro minha Fiona. Pequena, birrenta, zangada e mandona. Vou botar minha voz dizendo I love you no repeat. Até casar comigo, dizer sim, aceitar meu convite. Vou de volta pro futuro como o Michael J. Fox. Vou lutar por você como Tyson na luta de boxe. Vou pra beira do mar, procuro a estrela. Que brilha mais forte é você, minha alma gêmea. Juntos ao anoitecer, teu corpo no meu, me fazendo enlouquecer. Te quero assim pra mim, que os anjos digam sim. Mil querubins e um gringo, só começo sem fim. E vem de drama, mas ama quando te faço ar. Teu corpo quente no meu, sobre a luz do luar. Nosso caso é perfeito, tipo Bela Fera. Eu vagabundo da dama, nosso amor é novela. Já te falei que a mistura é perfeita, é eu e você. Sobre o lençol, loucura, mil juras, mil prazer. Eu não te trouxe aliança, mas trouxe minhas verdades. Romance que vai além com amor e prosperidade. Teu sorriso me completa quando chego a anoitecer. Impossível mentir que tudo é eu e você. Julieta e Romeu, dois corações que aqui bate. Romance junto com drama, tipo Bonnie Clyde. Eu te falei que eu queria ver.